um muito obrigado ao Conselho de Administração pela qualidade e escolha musical. Muito obrigada à cantora Maria Lisboa e ao Grupo 25 de Abril pela noitada, que foi um 5 estrelas. Agradecemos igualmente ao público presente, mas também aos benévolos pela disponibilidade deles, que muito bem trabalharam. Sem esquecer as empresas pela fidelidade e ajuda perante a Rádio Arc-en-Ciel. S.A.R.L. Le Pavé Igor à Sercotte, Hôtel Trois Vallées à Saran, Panier du Monde à Fleury-des-Aubrais, Étoile Pro Mercedes-Benz à Orléans, Casa Isolation à Ingré, Emilio Dias à Olivet, Sergio Dominguez à Terminier, Aldora Construction à Fleury-des-Aubrais, Restaurant Brasilia à Saint-Jean-le-Blanc, RPG International à Saran, S.A.R.L. Gilles Lopez à Orléans, DCM de Castro à Orléans et les établissements Mariano à Semois. Un grand merci à tous. A todos, un muito obrigado. Sou calceteiro, gosto de sentar pedrinha. Sou calceteiro, tapo buracos na estrada. Sarah El Pavégor est le spécialiste du pavage, la création d'allées de clôture de terrasse dans la maçonnerie. Et Sarah El Pavégor sera vous conseiller sur le choix des pavés, granit, type, couleur, disposition, afin de vous fournir des prestations personnalisées à la hauteur de vos attentes. Nos prestations sont dédiées aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités. S.A.R.L. Pavé Igor, 59B, route nationale 45520 à Sercotte, au 02 52 16 09 93 ou 06 06 67 31 34. Pavé Igor recherche actuellement un poseur de pavé avec expérience. Pour le tournement, on conseille le comme expérience. Et ça arrive pas à Igor, 59B, route nationale 20, 45520 à Cercotte. 02 52 16 09 93 ou 06 06 67 31 34. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Menina que andas luto, diz-me lá quem te morreu. Menina que andas luto, diz-me lá quem te morreu. Diz-me lá quem te morreu. Se te morreu teu marido, junta teu luto ao meu. Se te morreu teu marido, junta teu luto ao meu. Quem morreu, morreu, quem morreu está morto. Vamos dar aos vivos o melhor conforto. Ainda vi um vinho na tua mão, vem juntar ao meu o teu coração. Quem morreu, morreu, quem morreu está morto. Vamos dar aos vivos o melhor conforto. Ainda vi um vinho na tua mão, vem juntar ao meu o teu coração. Sonhei contigo e o coração falou de amor com emoção. Vives a magia com asas que vão bem. Verás que o futuro te sorrirá também. Acredito em anjos

voltar. Era rapaz, olhos claros, bem azuis, andava só. Uma gaita em sua mão. Ouça sua linda canção. Olhos tristes no chão. E caminha sozinho. Ouça. Ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos o 26 de novembro de 2019 e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã. Ora então, vocês estão na presença do locutor apresentado por Lourenço e estamos a apresentar mais uma vez A Música é Vossa. Então vamos à música e estarei aqui com vocês das 9 até ao meio-dia. A minha paixão nos braços de outro a nossa canção. Doeu tanto ver o amor que foi meu, deslizando noutro corpo sem ser eu. Doeu tanto ver a minha paixão nos braços de outro, a nossa canção. Doeu tanto ver o amor que foi meu, deslizando noutro corpo sem ser eu. Tocou a nossa canção. Ele dizia assim pra sua amada, uma canção que dizia assim: você que nunca nunca gostou de mim, e só me mijou fora. Que te futuramente me metesses no cu, no cu, no cu, num concurso de freiras. Tornaste uma cu, por idosela. Mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escondidas, ele dizia assim pra sua amada, uma canção que dizia assim: você que nunca gostou de mim, e só me mijou fora. E o que te fugue, te fugue, te fugue, te fugue, te fugue, te futuramente me metesses no cu, no cu, no cu, no concurso de freiras. Tornaste uma cu, por idosela. Me falou e a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escutadas, ele dizia assim pra sua amada, uma canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, e me jogou fora. E o kitipuki, kitipuki, kitipuki, kitipuki, kitipuki, que futuramente metesses no cu, no cu, no cu, no concurso de freiras. Tornaste uma pupura, pupu, uma pupura e donzela. Y

Ora, bom dia, 9 horas e 40 minutos, vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 Orleão. Estão à escuta da melhor música portuguesa. Por ti pintaré todo de amor, e se um dia se melhor, será por ti. Se mejor será por ti. Por ti robaré la luz de un sol. Por ti venderé mi corazón. Por ti pintaré todo de amor. Y si un día se mejor será por ti. Ora então, hoje somos 26 de novembro de 2019, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã. Ora então, quanto à meteo, hoje temos 11 graus a 14 e eles anunciam chuva e, devem dizer, toda a semana. Cubram-se bem, se vocês saírem, agradecem-se bem e façam cuidado porque a gripe apanha-se depressa. Ora então, continuamos com a música das 9 até ao meio-dia e vocês estão com a presença do locutor Lourenço. Por uma mulher da vida, agora quero e não posso, isso me mata por dentro. Que destino é o meu?

minha alma, por isso te canto, ó Santa Maria. Maria, Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus, onde deixe-me brilhinha e o mundo deu de uma cor. Maria, Santa Maria, ó Mãe do Rei Salvador, onde traz-me minha, traz perdão, paz e amor.

Mas meu benzinho, quero agora o teu perdão. Você sabe que o meu peito não aguenta a solidão. Meu amor, por caridade, não me deixe na saudade, não me faça padecer. Porque você foi embora, sem até minha viola, sinto falta de você. Quando a noite chega nesta terra linda, o luar desaparece sorrateiro. Chegou a Zé e a Marita, um sorriso. Ora, 10 horas e 38 minutos. Então estamos à escuta de um mix de Guia Paisão. Ouvimos estas bonitas músicas que eu adoro de ouvir aqui, o nosso Guia Paisão. Sinto e tenho alegria. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã. Quem trabalha muito, a coragem. Quem se anda a passear, também coragem. Quem, bom, a passear, só passeia. Quem não sabe fazer mais nada, não é? Quem não quer trabalhar. Mas para quem trabalha, que tenha muita, muita coragem, porque estamos no tempo quase a chegar ao inverno. E hoje já são 26 de novembro, estamos quase a chegar ao fim do mês e vamos entrar no nosso mês de Natal, mesinho de dezembro. E então, vocês começam já a preparar as prendas, a preparar as coisinhas, que daqui a pouco há muitos que vão a Portugal e há outros que ficam cá, não é? E então eu desejo muita coragem para toda a gente que trabalha, todos que andam nas estradas, que andam a fazer o que andam a fazer. Ora, continuamos com a música. Cantando lindas cantigas à porta da sua amada. Cantando lindas cantigas à porta da sua amada. Por ouvir cantar tão belo, a sua amada chorou. Às 4 da madrugada, o passarinho cantou. Às 4 da madrugada, um passarinho cantou. Alentejo, terra santa, toda coberta de pão. Traz o milho na garganta, lembra de feia oração. Traz o milho na garganta, lembra de feia oração. Linda, és a coisa mais linda. Linda, teu olhar me domina. Linda, se eu pudesse ganhar-te, juro, tu serias mais linda. Linda, não há nada mais linda. Quando em que as outras que brilham. Linda, vou cantar-te em meus versos. Tu serias rainha se tu fosses só minha. Linda, linda, linda,

Então, 10 horas e 53 minutos na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, então, viemos de ouvir a Roseira Enxertada. Eu, então, tenho aqui uma dedicatória para passar, que é da parte de Maria, será Dona Fátima, para José Queiroz, que diz que o ama muito, que gosta muito dele. E então, eu vou passar aqui uma cançãozinha que é do Fernando Rodrigues, Eu Te Amo Demais. Então vamos ouvir esta bonita canção. Até se vocês estiverem juntos, se quiserem dançar, podem dançar. Ninguém impede as coisas umas das outras. Somos 10 horas e 57 minutos e então vamos continuar com a música e vamos ouvir o bailinho de Cristiano Reinaldo, que é pedido de Eduardo Teixeira para seus colegas e não esquecendo António Lourenço.

também o gemido do Espírito Santo, que inexprimível chora por você. Filho, eu já decidi que vou te ajudar, porque não suporto ouvir alguém chorar. Ora, são 11 horas e 4 minutos e estamos então na última hora do nosso programa da Música é Vossa. Ora então, eu tenho aqui mais um disco pedido que é da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo, não esquecendo Madame Pinheiro, Elizabeth e todos os animadores e toda a gente que a conhecem. Ora então, eu vou passar aqui a canção do Saulo Bacalhau Quer Alho. Então vamos ouvir. Ai, que cheirinho gostoso quando entrei na cozinha, comeu até dá gozo e arrepios na espinha. Depois com uma pindinha anima cá o rapaz. Quem quer alho saladinha, como vai? Ora, então continuamos com os discos pedidos e é da parte de Madame Pinheiro para a sua filha Elizabeth, que deseja-lhe muita, muita coragem. Ora, e também não esquecendo a Maria do Céu e também os animadores, todos os animadores e toda a gente que ela conhece. Ora, então eu vou passar aqui a canção que ela gosta muito de ouvir, essa canção que é o Leonardo, A Lágrima. Vamos ouvir. Despedi, disse-me um triste adeus e foi embora. Agora o coração reclama, agora sei que não me ama e minha vida está chegando ao fim. Até demais. O céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou sozinho. Agora estou sem seu carinho. E minha vida não tem mais valor. Acabemos de escutar Leonardo, Uma Lágrima, que foi pedido de Madame Pinheiro para sua filha Elizabeth, e não esquecendo de Maria do Céu e todos os animadores, e por minha parte, muito obrigado e desejo um bom dia e tudo bom. E boa coragem para a Elizabeth. Ora então, eu vou continuar com dedicatórias, que é da minha parte, que é dedicado a toda a equipa de caçadores que caçam comigo, a Chateauneuf sur Loire, ou seja, José, ou seu Fernando, ou seu Francisco, ou César, e não esquecendo, então,

a gente descansa, empaga, eu dou também. Ora vamos, vamos, Maria, aos beijinhos. Depois dançamos bem agarradinhos. Ora vamos, vamos, Maria, aos beijinhos. Depois dançamos bem agarradinhos. Ora vamos, vamos, Maria, aos beijinhos. Depois dançamos bem agarradinhos. Ora vamos, vamos, Maria, aos beijinhos. Depois dançamos bem agarradinhos. E se tornares a dançar na dança com mais alguém, quando for para descansar, tu não beijas mais ninguém. Tu não beijas mais ninguém. Maria, a pedir-te digo que os beijos não sabem bem quando eu não estiver contigo. Ora vamos, vamos, Maria, aos beijinhos. E depois dançamos bem agarradinhos. Ora vamos, vamos, Maria, aos beijinhos. Depois dançamos bem agarradinhos. Maria, aos beijinhos, depois dançamos bem agarradinhos. Ora vamos, vamos, Maria, aos beijinhos, depois dançamos bem agarradinhos. Fica com ela. Fica.

receba as flores que lhe dou. E em cada flor um beijo meu. São flores lindas que lhe dou. Ora, estão 11 horas e 52 minutos na nossa Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, então esta canção é para toda a gente que me telefonou e para todos os ouvintes da nossa Rádio Arco-Íris. Então desejo-lhe uma boa manhã e uma boa continuação. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei. No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Um dia no futuro, então casados, mas eternos namorados, flores lindas eu ainda vou lhe dar. Que seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei. Gosta de viver assim. O meu vai para o inferno, porque embora não pareça, já por três vezes me pôs dois bonecos na cabeça. Eles são todos iguais, eles são todos iguais, não acredito em nenhum. Eles são todos iguais, no inferno ou no céu, venha o diabo e escolha um. Eles são todos iguais, eles são todos iguais, não acredito. Iguais no inferno ou no céu, venha o diabo e escolha um. O meu homem vai para o céu, mas que grande sorte minha. Lá em casa ele faz tudo e eu sou uma rainha. O meu vai para o inferno, eu não sei se não irei. Por três vezes ele pecou, outras tantas eu peguei. Eles são todos iguais, eles são todos iguais, não acredito em nenhum. Eles são todos iguais, no inferno ou no céu, venha o diabo e escolha um. Eles são todos iguais, eles são todos iguais, não acredito em nenhum. Eles são todos iguais, no inferno. Escolha um. Ora, pois é, meus amigos, então cheguei ao fim de mais uma emissão de A Música é Vossa e espero estar cá sexta-feira, se Deus quiser, de 9 até ao meio-dia, com o fim de semana à porta. Ora, então eu desejo um resto de bom dia, uma boa semana e tudo que é bom. Então vou-vos deixar com mais uma cançãozinha e depois deixarei-vos com a RDP Internacional para vocês ouvirem algumas informações de Portugal. Então, por minha parte, até sexta-feira, se Deus quiser. E um bom dia a toda a gente. É o que eu desejo. E muita saúde. Na areia da praia e trazes o mar na saia. Tu és como o barco que voga no rio, em o teu lugar vazio. Amor de verão, amor de verão, o inverno vai vir. E quando vier, tu irás partir, tu irás partir. Ora então, de minha parte, até sexta-feira, bom apetite e bom resto do dia. Alertam para a subida das temperaturas no planeta. Para impedir fenómenos climáticos cada vez mais extremos, é preciso travar as emissões